Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Banda 007. Carroça da Saudade. Coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Como é que é? Você tá rindo aí que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Olha, Franzinha! Mais um convite aí. Bora começar, bora rochar. Nem que seja pra um. A segunda do Real já é tradição. A carroça tá aqui de volta. Quando tive, é a primeira do maestro. Disse isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu. Disse é isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. A dona da noite. Meu coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. O nosso cabeleireiro número 1 de Marituba. E pra ter você de novo. Aí, parceiro Boi do Corte. Silva da Marambaia. Tudo que o Chavinho faria por um. E ela, dona da situação. Aí a búfala. Você tá rindo aí que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu. Disse é isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu. Disse é isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio. Quando você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, DJ Toninho. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Já estou na área. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei. Meu amigo Márcio Marambaia, velha guarda. Acreditei. Olha o João ali, ó. Grande João. Agora vem dizer que não. Eu olho pra cara dele e me lembro do caldeirão do Alan, viu? Você me lembra. Olha, João. Agora o que eu faço com você? Esse é velha guarda. Eu quero ir com você. Não me deixa aqui. Olha o homem do camarão rosa. Seu amor, por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Olá, William. Então fica. Comitiva Carroça Festa aqui no lado. Chegando na malha. Orgulhosamente Marajoara. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei. Acreditei. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, meu comandante Solon. Fica. Alô, Solon. Perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Thank you. dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Aí, Netão! Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou a... Meu parceiro Leleco da comitiva. Um abraço, garoto! Vai ser mais fácil te entender. Vou começar agora com as perguntas. Eita, viajou! Quem te leva ao céu a sentir tirado? Lúcia DG gravando tudo aqui, viu? Quem é que tira o seu mel a te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem a te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel a te deixa molinha no chão? Oh, acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Alanzinho, simplesmente romântico. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Alô, Anne. Te uso e te devolvo pro seu titular. Alô, Serginho. Sei é o jeito certo. Se meu coração fosse amigo João, mais esperto, não bater sem beat. João pé de feijão. Onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo. Eu fui lá, viu? Teoricamente tinha que ser. Deixei uma conta aberta lá pra você. Apenas um objeto. Oh, Ivan do Tabaná. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo. Aí o meu casal, Renato e a Shirley. Quando o amante quer ser algo. O casal de luxo lá de Coraci. Como é que faz? Alô, Paulo Grafite. Como é que faz? Romarinho. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo. E a mulher da caixa preta, hein? Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Olha, sexta-feira, aniversário do Ivan do Tapanã. Alô. Lá no Caribe. Simplesmente. E ele diz: Toninho, é tudo por minha conta. Então pronto, bora pra cima. Seu Paulo, Dona Nina. Sei é um jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo. Que teoricamente tinha que ser. Apenas um. Já por aqui o parceiro Relíquia. Alô, Relíquia. É a segunda da Via Show. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Tá chegando o bloco do Chifrão, tá chegando. Domingo de carnaval, lá em Coraci. A gente já tem Vale Abadá aqui, viu? Adquira logo seu Abadá, seu Vale Abadá, pra você não ficar de fora do maior bloco de saudade do Pará. Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém, ninguém. Que se acaso me envolvesse, só seria de momento. Segura a carroça da saudade! Iria acreditar de novo. E ninguém. Olha quem tá chegando aqui. E cabeça de labirinto. Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir. Mas você foi me tocando com cuidado, se abusou de mim. Por eu ter me machucado, Dali Torinho, quase, quase te perdi. Da doçura selvagem do teu abraço, foi

que eu estou sentindo. Não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu. Hoje é aniversário aí do Leozinho Show. Ele tá aqui pela primeira vez e veio comemorar em alto estilo seu aniversário. Parabéns, Leozinho! Quem manda aí o DJ Nando Batidão. Alguém e a galera do distrito. Tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo. Fala, gente, olha que bater a broca. Você dá um chega ali na tia França, viu? Sim, à toa. Aquelas comidas de primeira qualidade. Fala, tia França. Porém, se o arrependimento fizer meu bem voltar, eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Hoje eu me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci. Vem pra saudade. Dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. A carroça. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes. Também por aqui aí a comitiva, aí do restaurante Paladar, Paladar do Chefe, lá no Cineral. Aí do casal Suzy e Benjamin. Alô Benjamin, alô Suzy. E quando me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. Meu bem, volta logo, vem correndo. Acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Luxuosa. Hoje me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci. É saudade. Dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distante, mas eu nunca te esqueci. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Eita coisa boa! Não aconteceu simplesmente o nosso amor. O DJ Renatinho já por aqui. Estava escrito, Renatinho, lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Rapaz, acabei esquecendo o pendrive lá, ó. Você sem querer, para Silva, por mim esperava. E eu sem saber, por você procurava. Saudade. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. É a segunda do réu já no clima. Nosso amor não é um simples caso ou acaso. A gente se ama pra valer. Você nasceu pra mim e eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. DJ Toninho. Sem querer, vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim e eu pra você. Se passa uma tempestade. É saudade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Bora, Cariquinha, bora, Cariquinha. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Nosso dançarino careca. Aí o seu grande amor. Que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Alô, Lili! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo porquê. Por aqui, meu sargento Sérgio. Tanto. Aí, sargento, alô, Sérgio. Não quero a. Tá prontinho aqui, vem embora. Encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Saudade. Amigo, vento se passa. Um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Saudade. Não consigo esquecer aqueles tempos lindos, dias de sonhos dourados, a vida nos sorrindo. À tarde um matinê, à noite um bailinho, dançando com você. E a saudade na classe bilhetinho. Um abraço também pro parceiro Zequinha. Aí, Zequinha. José Tupinambá. Aí o sobrenome dele, Zequinha. Coca-Cola e rum. Zequinha! Pra impressionar. Ei, seu pai. Eu não sabia. Ei, dona Nina. Que o tempo ia passar. Ela traiu ontem. Mas um alguém apareceu e destruiu os sonhos meus. Parti pra bem distante, pensando em não voltar. Pra não te ver com outro no altar. Abraçando meu amigo Ari. O tempo. Juntamente com o Nico. Alô, Nico, saudade. Eu voltei. E ao chegar na estação, uma garota avistei. Sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus. Lúcio CDs. Que tal você dançar, bailar ao som dessa música que você está escutando? Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Bora, João! Bora, João! Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Grande Renatinho! Fala, Renatinho! Você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. DJ Toninho. Uma nova emoção a cada dia. Amo sua sensibilidade. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida. Muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu foi capaz. É Lúcio! Pois com você não em... Olha a letra dessa música aí, ó. E eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Ele manda pro maluquinho. Me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. E eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Aê, maluquinho! Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Chega de problemas. Problemas não dá mais. Chegando por aqui, meu amigo Maciel. Mas não dá mais. Ele comanda os máximos da saudade. Mas não dá mais. Ao lado da mulher de verdade. Problemas. Amélia. Me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. Que eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. E eu sempre desejei. Eita, saudade! Eram problemas e nada mais. E aí, Silva? Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Chega de problemas. Luxuosa carroça da saudade. Aos seus ouvidos quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Construirei para nós dois um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor. Este é o primeiro baile da a saudade. Apaixonada estou, você também está. A gente já tá prontinho o CD do Franzinha, viu? O primeiro tempo da festa de hoje, o Elton Franzinha, o CD ao vivo tá pronto. Estamos gravando o segundo tempo já com o maestro. Pra você nasci, bendita hora, amor, que eu te conheci. Olha quem está aqui, o Cabeça de Labirinto. Para a Cabeça de Labirinto! Ramarinho, bora Ramarinho. Ouça esta melodia que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. Este é o primeiro baile da nossa vida. Nico Saudade. Velha guarda. Amor querido, apaixonada estou, você também está, a noite inteira, amor, vamos dançar, você nasceu pra mim. Luxuosa carroça da saudade, nasceu. O povão gosta, bendita, o povão dança. Por aqui os nossos luxuosos já estão em peso aqui. Procura desvendar no meu segredo. A comitiva aqui tá do uísque também. A dor. Olha a Conceição, rapaz. Cigana. É Conceição. Do meu amor. Alô, Cris. Barba de molho, naná. Mas nunca fica sozinha. Ele perto já é perigoso. Imagina longe. Ilusão me espera. Ai. Guarda o meu. Assim à toa, diga se as horas é saudade ser amado boa saudade. Pra que ela volte a consolar-me um dia. Do túnel do tempo. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Seu Paulo e Dona Nina. Agora tá teu jeito, não reclama. Seu Paulo e Dona Nina. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça e ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa e você vai ter que voltar. A carroça da saudade. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Falei com a gente, parceiro André. Para com essa mania. É diretamente lá de Brebes. De me fazer sofrer. André. Acredita mais em mim, coração. Ela, a gente ali no lado. E me deixa. Ao lado dos banheiros. Você encontra aí o curral. O curral de Giel. Aí tem camisas, tem toalhinhas, tem chapéus. Tem até calcinha da carroça. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Minha carroça. Também com a gente, parceiro Carlinho. Diretamente lá de Coraci. Também os bagaceiros de luxo. Chega, bagaceiros. A luxuosa carroça da saudade chegou. Chegou. Luxuosa carroça da saudade. Agora ficou muito melhor. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer sem você? Solon, clareou. Ser feliz, em meu bem. Ser feliz. Vem pra carroça. Só em mim sentir a tua ausência. Do teu corpo meigo, teu afago, teu carro. Rapaz, é só rodar uma música do Valdo César. Foi me sentir. A búfala fica me olhando. Será? Um desejo imenso de apertar a sua mão. Como diz o Anais. Sinto que a saudade. O diabo quem duvida. Vai me dominar. Se o teu sorriso. Luxuosa. Não sei por quanto tempo eu vou suportar. Ela veio, saudade. Esta ânsia louca de te abraçar. Sexta-feira tem Caribe, viu? Talvez só. Vai rolar o aniversário do Ivan do Tapanã. Entender. É o labirinto. Que a vida é tão vazia. Carroça da Saudade. Dói em mim sentir a tua ausência, do teu corpo meigo, teu afago, teu calor. Dói em mim sentir aqui por dentro um desejo imenso de apertar a sua mão. Sinto que a saudade vai me dominar. Se o teu sorriso eu não mais olhar. É a Luxuosa que está no comando. Vem passear de carroça. Vem, vem, vem, vem. Você fez tudo o que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Olha quem chegou, minha amiga. A nossa querida Rio Vinha. Ela já tá na área. Eita, segunda-feira, Pai d'Égua. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. DJ Toninho. O que mais ela quer? Não sei o que pode. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Da música. Segura! Se você quiser voltar pra mim, vou te perdoar o que me fez. Luxuosa Carroça da Saudade. Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo, nem vai me deixar mais uma vez. Vamos lá, filho! O meu coração está ferido, já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar que a casa é sua, mas tem que ficar a vida inteira. Amiga Anne, sem teu carinho. Olha a empresária Cris, Anne. Sozinho, ressaca. Vou morrer. A solidão. Ô, Carafina. Está doendo em mim. Bora, Carafina, 0-0 aqui, vai. Sem teu carinho, vou sofrer. Sozinho, vou morrer. Pela última vez. Meu amigo João. Volte pra mim. O rei da laranja. Velhos tempos lá do Caldeirão da Lã. Meu parceiro, esse aí. Juntamente com Márcio Marambaia. Está doendo em mim. Tonim, o maestro competente e consagrado em Saudade no Pará. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Alô, DJ Toninho. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Alô, DJ Toninho. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Amiga Amélia, ainda comemorando a vitória do Castanhal ontem, né? Mas vocês sabem quem vai pagar o pato domingo. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. É só esperar. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Rotina, eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Alô, DJ Toninho. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Pra mim. Volta logo, menina. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga, larga tudo. Vem pra mim. Vem pra carroça, vem pra mim. Vem pros meus braços, volta. Oh, relíquia. Vem fazer amor comigo. Lá de coração. Você é minha paixão, paixão. Volta. Também com a gente, parceiro Zé Maria. Volta. Juntamente com a dona Thelma. Fazer amor comigo. Aqui na Dona da Noite. Você é minha paixão. Meu amigo Alex. Paixão. Alô, Murilo. Paixão. O Motora das Fronteiras. Carroça da Saudade, o som feito pra quem gosta de recordar. Alô! Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Alô, DJ Toninho. Volta, vem com os meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta,

Comandante Solon, já passeando na carroça. Mas quando o comandante Solon chega, clareia tudo. Bora pra cima, Solon! Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Voltei pra mamãe, eu vou ter caguejar. Amiga Nádia já na área, juntamente com a Irá. Alô, Irá! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Olha só essa parada aqui, ó. O rapaz de nome Marajó, ele acabou de achar 228 reais. Ele quer entregar pro dono. Mas a pessoa tem que chegar e falar como era que tava as cédulas. Eu perdi 200 aqui. O rapaz tá aqui atrás, viu? Você que perdeu 228 reais, vem aqui. Ele tá vindo entregar pro dono. Aí, ei, Josias, fala aqui, Josias. O nome dele é Marajó. Vem tirar o chapéu pros marajoara. Vem tirar o chapéu. Consciência, né, mano? A minha tentativa. É verdade. O povo do lá do Marajó. É o povo honesto. Pra querer ganhar seu coração. É por isso que Josias está aqui. Porque ele é honesto. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir. Quem chegou? O rei da cacimba. Alô, Wesley. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Empresário Junião já por aqui. De fazer. Alô, Junião! Olha, patroa! Como manda flores ou. Ele e a sua esposa! Coisas como sempre aqui na comissão de frente. Coração. Alô, Junião! O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. De carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. A dona da noite. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane. Também já por aí o nosso padrinho e grandalhão Ieca. Ao lado da sua esposa, Sara Maria. Alô, Ieca! Não deixarei que o nosso amor. Aniversário lá, como foi? Oh. O Josias foi? Perguntei pra ele se ele ia.